Estamos aqui com o Bruno Amado, presidente da União de Freguesias de Santo Ovaio e Vila Pouca da Beira. Hoje é um dia importante, um dia de homenagens. Começamos pelos Jarguinas. Que tipo de homenagem é que foi esta e qual é que era então o objetivo? Pronto, a ideia no início, isto, tudo tem um início no início do mandato, nosso mandato. Nós começámos, pedimos à população para nos ir fazendo chegar algumas fotografias, para podermos começar a fazer esta pequena amostra que temos aqui na parede da escola, com os alunos, e depois lançar também a questão dos Jarguinas. Porquê os Jarguinas? Por toda a envolvência que tem tido, desde as Sete Maravilhas, quando foi lançado, e portanto, de alguns livros. Portanto, há aqui alguma dinâmica e a dita parte cultural que nós queremos também de Santo Ovaio, que são os Jarguinas, em sintonia com outras freguesias. E aqui é dar um bocadinho. Nós, quando falamos de Jarguinas, falamos numa palavra, não é? E nós queríamos dar a cara dos Jarguinas da nossa aldeia, que, portanto, basicamente tiveram a sua função, a sua profissão como Jarguina, não é? E era mais ou menos isso, portanto, era mais ou menos dentro dessa dinâmica, era homenagear as pessoas, mas acima de tudo dar a cara ao Jarguina, portanto, todos aqueles Jarguinas. Uma profissão muito evidente aqui nesta região, Santo Ovaio. Sim, nesta zona, Santo Ovaio, Nogueira, aqui também Aldeia das Dez, portanto, eu acho que Vila Pouca também, porque obviamente casaram aqui, portanto, estamos a falar do avô também, esta zona aqui. Mas ainda hoje é uma profissão que existe e continua a existir. Um bocadinho, já está, ela existe, por dois ou três que ainda vão picando a pedra e vão trabalhando a pedra, mas como foi falado, tanto hoje em dia acho que essa profissão já está mais maquinada na questão da pedra em si, e também depois tem aqui o quê? Portanto, acaba por se diversificar, tanto na parte de engenharia como na parte de arquitetura. Então, já não é propriamente o trabalhar, mas sim depois a concessão, claro que o trabalhar depois é feito por fábrica. Muito bem, a homenagem foi feita num monumento que já existia, certamente, sim. E este executivo, o que incluiu agora foi então uma exposição fotográfica. Exatamente, portanto, no fundo foi falar com as famílias, fizeram-nos chegar as fotografias das pessoas que nós, no imediato, até porque, como disse, portanto, não é, isto é dinâmico, nós de certo que vamos encontrando mais fotografias e vamos incrementar. Aqui foi o primeiro passo, foi dar uma cara aos Jarguinas, portanto, todos aqueles Jarguinas que são na sua base, portanto, serventes, porque há o servente, há o mestre, portanto, ou seja, aqui seria mais pegar neles e dar a expressão, portanto, colocar ali a cara daqueles que a gente conhece. Muito bem. Eu, por acaso, lembro de um ou outro que ainda foi da minha, lembro um ou outro, não me lembro de alguns, que ainda era bastante novo, pronto. Muito bem. E aqui na escola primária, agora já não funciona como escola primária, foi edifício que foi requalificado, mas certamente que a escola primária é um edifício muito importante e um marco na vida de cada um. Os alunos acabam por transitar então, obviamente, há aqui uma opção para transitar, e a partir daí a escola fecha, mas entretanto foi reabilitada com o intuito de, com o seu intuito a dita biblioteca, que acabou por nunca se concretizar, portanto, concretiza-se como obra, mas depois como utilização acaba por ficar um bocadinho aqui presa e tal, evidentemente que também tem muito a ver com muita coisa, mas pronto. Nós agora no imediato pretendemos sim dar-lhe alguma dinâmica, portanto, pegar um bocadinho, já fizemos o trabalho, portanto, de catalogar os livros, nós inclusive até colocámos a biblioteca física na biblioteca virtual, portanto, queremos também dar alguma dinâmica a nível virtual, portanto, as pessoas estiverem interessadas. Isto aqui trata-se de uma biblioteca e não estará cá um funcionário, é isso? Pois, isso é uma situação que vamos falar com o Sr. Presidente, de forma a tentarmos resolver. É um objetivo, é colocar alguém que seja capaz de ter o espaço aberto, portanto, quem sabe, dar algumas explicações, converter, dar aqui algum apoio educativo, portanto, extracurricular, não, e pós aquilo que é a educação pública, que tem que ser acoplado, portanto, é um bocadinho por aí.